A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 9º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos, como é hábito, a boa música sugerida pelo João Oliveira. Hoje, mais uma vez, temos aqui três convidadas e três convidadas muito especiais. São ex-membros do Clube de Rádio, a Catarina Duarte, a Rita Tavares e a Liliana Silva, caloiras este ano, duas em Coimbra e uma em Lisboa, e vamos começar precisamente, em primeiro lugar, sejam bem-vindas, é um gosto rever-vos. Obrigada. Pois ainda bem, que dizem obrigada. Gosto muito de vos ver. Vamos começar pela nossa caloira lisboeta, que deu um salto para uma terra que ela já conhecia mais ou menos, mas com certeza é uma vivência completamente diferente estar numa grande cidade, na capital, comparativamente com o Seixo e Oliveira do Hospital. Rita, como é que foi essa adaptação a esta vida nova? Bem, nos primeiros tempos foi um bocado complicado, mais por causa dos autocarros e do metro e dos comboios. Estavas-me a dizer que levas cerca de uma hora e meia para chegar sim, à faculdade. Sim, uma hora e um quarto, uma hora e meia. Depende. E tens que apanhar vários transportes. Sim, sim. Portanto, é uma realidade completamente diferente já por aí. E foi um bocadinho difícil organizar-te, não é? Sim, é confuso. Sim, no início é complicado, até porque, pronto, quando conhecemos depois as pessoas que depois vão para o pé da nossa zona e assim, já é diferente. Mas no início foi um bocado complicado, também por causa dos horários, que às vezes os autocarros não funcionam muito bem e pronto, é preciso ter um bocado... Mas agora já estás adaptada, sim, pelo menos nessa já, parte. Sim, já é tudo muito bom. Olha, lembra-nos, estás em curso? Estou em Ciências da Comunicação, no ISCSP. Foi a tua opção, era o que tu querias fazer, sim. Um curso na área da comunicação. O curso está a corresponder às tuas expectativas? Sim, está. Não estava... As disciplinas são um bocado diferentes. No primeiro ano é tudo um bocado geral, depois no segundo ano já podemos escolher bem as nossas disciplinas e a partir daí já é melhor. No entanto, agora este segundo semestre eu estou mais... alegre e com mais vontade, até porque vamos ter que fazer uma curta-metragem e, por acaso, estou muito entusiasmada para essa parte. Portanto, está a corresponder às tuas expectativas. Sim. Grandes diferenças entre o ensino secundário e o ensino superior. Está-te a ser difícil adaptar-te às metodologias seguidas pelos professores? Sim, porque o que eu sinto na faculdade não é em todos os professores, mas é o trabalho, muito trabalho que nós fazemos tem que ser feito por nós. Eles nunca nos dão nada para trabalharmos. Ou dão as aulas muito mal, mesmo só gostar nos powerpoints. Muito trabalho temos de ser nós a fazer e eles não se importam mesmo connosco. Tanto lhes faz se nós formos às aulas, se não formos, se tirarmos um 9,5 ou se tirarmos um 17. Para eles é igual. Alguns colegas que têm passado por cá dizem que a grande diferença que notam é o volume de matéria que têm para estudar, o nível de exigência e o sentirem que os professores aqui no secundário têm sempre a tendência de fazer um bocadinho uma papa aos alunos, de orientarem, de chamarem a atenção. Lá já não há nada disso, não é assim, Rita? Sim, é verdade. Sim, o volume de matéria também não tem nada a ver. Eu tive economia e eu tenho, por exemplo, colegas que vieram mesmo de economia do secundário e eles disseram que eles, no secundário tem-se economia durante 2 anos, não é? Pronto, nós num semestre demos o que eles deram em 2 anos e é ridículo porque depois, como tenho exame no final do semestre, é muita coisa para decorar só para um exame que vale a nossa nota toda. Ainda assim, as coisas estão a correr-te bem, das classificações que já sabes que obtiveste. Sim, sim. Muito bem. Olha, vida académica, praxe, como é que foi? Ah, eu acho que tem estado a ser aderi, incrível. Aderi, está a praxe? Sim, aderi. Foi sempre uma coisa que eu quis experimentar e a mim não me desiludiu, foi o que eu estava à espera. A primeira semana foi mesmo incrível, deu para fazer laços com o resto dos caloiros. Depois, pronto, passa a primeira semana, que é aquela mais intensa, em que conhecemos toda a gente da praxe. E depois é só uma vez por semana ou duas vezes por mês. E vai-se fazendo assim, não implica nada com os estudos, pode-se fazer tudo na mesma. E é muito bom para no início se conhecer pessoas e depois para... Opa, não sei, é aquele gostozinho de pertencer a alguma coisa da faculdade. Sentes-te mais integrada, é isso? Sim. Não notas praxes abusivas? Não. Indignas? Não, isso não. Porque eles são mesmo fantásticos. Na altura em que nós estávamos, no início, na primeira semana, a fazer a primeira praxe, estava mesmo muito calor. E eles até nos levavam para a sombra ou davam-nos sempre água. Eles perguntavam sempre se nós estávamos bem, se nós queríamos sair para apanhar, pronto assim, para descansarmos um bocado. Eles preocupavam-se sempre muito connosco. Preocupavam-se e continuam-se a preocupar, mas sim. Não é obrigatório que todas as pessoas adiram à praxe. Não, até houve várias... É uma opção. Sim, é só uma opção. Até porque houve várias pessoas que foram saindo da praxe e eles continuavam a falar com eles, até nem ficavam mal com eles. Muito bem. Olha, viver longe da família também é difícil? É um bocado. Às vezes custa, porque nem se pode ir a casa todos os meses ou assim. Mas depois... Uma pessoa habitua-se. No início custou mais. Tornaste-te provavelmente mais independente. Pois, que remédio. Pois, levantar é à tua conta, não é? Sim, é verdade. Pronto, uma pessoa habitua-se. Eu acho que os primeiros tempos custa, mas depois uma pessoa vai-se habituando. Muito bem. Ainda tens saudades nossas? Claro, sempre. Muito bem, então vamos passar a outra caloira. Aqui a nossa Catarina Duarte. A Catarina está a estudar em Coimbra. Catarina, em que curso? A Línguas Modernas, na FLUC. Tu andaste um bocadinho indecisa, também andaste a pensar quando andavas para aí no 10º e 11º na Comunicação Social? Sim, não, mas acho que foi a minha melhor opção. Muito bem. Estás a gostar do curso? Sim, o curso em si eu estou a gostar. Eu tenho um bocadinho de... uma opinião diferente em relação aos professores. Também tenho professores e professores. Mas no meu caso eu tenho uma professora de alemão, que é excelente. Ou seja, o alemão que eu estou a aprender neste momento é mesmo de iniciação. É desde o abecedário aos números, aos dias da semana. E tu já tinhas tido sim. alemão aqui na secundária? Sim, sim. E isso ajuda imenso. No entanto, quem nunca teve, que é para isso que lá estamos também, para aprender, a senhora é mesmo impecável, ela puxa por nós e ela também nota quem se esforça e quem não se esforça. E acho que isso... nota-se muito também nas avaliações que depois temos e nas notas que recebemos. No entanto, também tenho outros professores que, sim, estão assim um bocadinho a lixar-se, entre aspas, para nós, mas pronto. Fala-se muito na distância professor-aluno no ensino superior. Notas isso? Por acaso não. Por acaso noto que... O teu curso tem quantas pessoas já agora? Ah, o meu curso tem muita gente. Nós somos cerca de 100 caloiros, portanto, juntando os anos todos, somos muitos. Somos o maior curso da FLUC. Muito bem, olha, não imaginava. Sim, senhor, olha, estás a gostar do ambiente da faculdade? Sim, não, isso está a ser tudo impecável, as pessoas são impecáveis. Apesar do edifício ser muito antigo, sim. Quando eu lá passei já era antigo, agora ainda é mais. As salas deixam um bocadinho a desejar, algumas. Frias? Sim. Muito bem. Mas de resto, sim. Sim. Também notas esta diferença, conteúdos, volume dos conteúdos a estudar, exigência, notas que há uma grande diferença relativamente ao secundário? É assim, alemão, eu noto, porque como já tinha tido 2 anos, houve muitas coisas que basicamente que eu aprendi no meu 10º ano de alemão foi tudo que eu dei agora no 1º semestre. Há outros assuntos que ainda não e há outros assuntos que depois darei e que já os tenho lecionados do 10º e 11º ano. Inglês é uma continuação e é sempre a somar mais e a somar e a continuar e a adicionar novos assuntos. As outras disciplinas que eu tenho são de iniciação e têm algum volume, mas não é assim tanto, principalmente porque eu faço... As minhas disciplinas são quase todas feitas por frequência, ou seja, tenho a primeira frequência onde sai X matéria e depois tenho outra frequência onde sai X matéria. Portanto, eu ainda não notei muito a carga de... da exigência. Exato. Olha, e quanto à vida académica e a praxe, como é em Coimbra? A praxe eu também aderi desde o início, a primeira semana era todos os dias, agora é com a Rita, 1 vez por semana, 2 vezes por mês. Nada de exageros? Nada, sempre, foi sempre ao melhor, foi mesmo para nos conhecermos, tanto nós com os calouros como nós com os doutores, para criarmos laços logo desde o início, e foi assim que agora tenho o meu grupo, continuo a dar bem com toda a gente, mas já encontrei realmente aquelas pessoas com quem eu mais me identifico. Continua sempre a ser assim, jogos que nos ajudam, tanto que nós logo no início tivemos praxes, foi mesmo para conhecer Coimbra, para conhecer a faculdade, tipo o género de Paddy Papers, mas em modo praxe também. Uhum. E a vida em Coimbra, como é? Tu que saltaste de uma aldeia para uma cidade. É intensa. É intensa. Podemos dizer que é intensa, sim. Não. Coimbra é uma cidade relativamente pequena, é fácil, rápido. Já conheces os cantos todos sim, à casa. Sim, principalmente quando a Oliveira toda está em Coimbra e qualquer passo que nós demos encontramos alguém da Oliveira. Mas sim, a vida... Tens teus antigos colegas aqui da secundária na faculdade? Na tua sim, faculdade? Muitos. Em vários cursos? Muitos. Muito bem. Tens-te encontrado com eles? Sim, às vezes os horários nunca... coincidem. São sempre diferentes, lá está. Mas sim, sempre que encontramos... Mas o teu grupo de amigos já é novo? Sim. Já? Sim, é novo, mas também mantenho os meus amigos anteriores, com quem eu continuava a dar bem. Há sempre tempo para nos encontrarmos. Quer dizer, é muito bom ser caloira em Coimbra. Bastante. Ótimo. Então passamos à nossa terceira caloira. a Liliana Silva, que também é caloira em Coimbra. Em que curso, Liliana? Em Psicologia na FPCL, sim. Ou seja, desde que eu conheço a Lili, ela sempre me disse que era este curso que queria. Portanto, era a sua paixão. Está a corresponder àquilo que tu querias? Sim, sim, está. Mas lá está. O que eu sinto é como a Catarina, as cadeiras de introdução são um bocado aborrecidas, algumas. E é mesmo para quem gosta do curso, porque, por exemplo, Biologia é uma cadeira, pronto, que eu nunca tive no secundário, não é? Porque eu vim de Humanidades, e torna-se um bocadinho difícil conciliar o estudo que nós nunca tivemos sobre aquelas cadeiras, mas vale a pena, acho que sim. Também estás a notar esta discrepância no que se exige no secundário e do que se exige no superior? Sim. Tens muito dúvida. Volume de matéria para estudar? Sem dúvida, principalmente para essas disciplinas, que eu não tive um background, digamos assim. A quantidade de matéria é absurda, são diapositivos e diapositivos com 100 e tal powerpoints, é horrível. Os professores indicam muito a bibliografia para se estudar? Sim, principalmente eu tive História e Epistemologia da Psicologia, que é um bocadinho a introdução e o porquê deste curso existir, e eu li bastante para esta cadeira, mas foi bom, e é sempre bom ler mais, portanto não é problema. Também tens muita curiosidade porque gostas muito dessa área, não é? Sim, é a tua paixão há muito tempo. Sim. Ambiente da faculdade, como é? Ah, é ótimo. Nós temos uma relação, porque a minha faculdade engloba 3 cursos, Serviço Social, Ciências de Educação e Psicologia, e todos os cursos são muito unidos, não há aquela rivalidade de curso é que é melhor que o outro, e os alunos também são muito acessíveis, e os doutores também. O núcleo, principalmente, ajuda com o banco de sementes, que dá um jeito enorme para estudar, e é muito bom. Explica aí um bocadinho melhor para quem não sabe, aos senhores ouvintes, o que é uma sebenta? Uma sebenta é um conjunto de apontamentos sobre uma determinada cadeira feita por antigos alunos que disponibilizam esses mesmos apontamentos para caloiros e restantes estudantes estudarem por esses apontamentos, digamos assim. Muito bem. Olha, praxes, vida académica, como é que foi este primeiro semestre? Eu aderi à praxe logo desde o início, era uma coisa que eu queria experimentar, e se fosse abusiva realmente eu pensava em desistir, mas por acaso não. No meu curso as doutoras, assim, porque é maioritariamente mulheres, foram muito, muito compreensivas, muito acessíveis, não nos obrigaram a fazer nada que não quiséssemos, sempre jogos para conhecer os restantes caloiros, doutores, foi muito bom mesmo. Em relação à vida académica, é difícil, quer dizer, conciliar a vida social com os estudos é um bocadinho difícil quando não se tem esse balanço, digamos assim, mas gostamos daquilo que estamos lá a fazer, acho que não é difícil e é bom. E viver separada da família, como é? Ai, é difícil, eu chorei muito nas primeiras semanas, juro que sim. E tu vens frequentemente? Sim, de 15 em 15 dias, por aí. E o fim de semana que ficas lá, custa? Muito. Sobretudo no início. Sim, estou sempre a ligar para cá, a fazer videochamada, porque eu sou um bocadinho... Mas tu ficas por opção, sobretudo para estudar? Sim, sim, principalmente, porque eu aqui em casa distraio muito, portanto... Já fizeste um núcleo de amigos novo? Já. Encontras colegas que foram daqui? Todos os dias. Na faculdade há lá muita gente da Oliveira, na minha faculdade, portanto... Muito bem. Falaste há pouco da Beatriz, que é uma aluna, também foi minha aluna, e que está já a fazer mestrado. Sim. Receberam-te bem? É a tua madrinha? Sim, sim. Ela ajudou-me logo, mesmo quando foi a matrícula, e assim, ela foi logo ter comigo. E pronto, e ajudou-me sempre que eu tive alguma dúvida, em alguma cadeira, ou precisasse de ajuda para encontrar algum sítio, ou assim. Ela sempre esteve lá para mim, portanto, achei que foi a melhor decisão escolhê-la para a madrinha. Muito bem. E Coimbra? Estás a gostar de viver em Coimbra? Sim, sim. Como a Catarina diz, é intenso, porque é muito diferente da Oliveira. Mas é bom, e conhecemos novas pessoas e novos sítios, acho que é muito bom. Não tarda nada, está aí a queima das fitas. Estás expectante? Ah, sim, sem dúvida, porque é a minha primeira queima enquanto caloira, enquanto estudante universitária, e há sempre aquela expectativa, mas acho que vai correr bem. Sim, por aqui tem-se um bocadinho uma visão de que há demasiados excessos. Sim, é verdade, eu vejo coisas dessas, mas... Não vou dizer que é normal, mas... Mas é generalizado? O excesso é generalizado? Ou podemos dizer que é só cometido por um núcleo restrito de estudantes? Eu acho que depende, porque há alturas em que, obviamente, acho que toda a gente começa... A histeria coletiva. Exato. Por exemplo, na queima, eu acho que toda a gente vai cometer assim um bocadinho de excesso a mais, mas, não é? Porque eu acho que é normal. Tu não, Lili? Não. Não. Exato, a avó está a ouvir, Lili. Exato. Não, mas a avó também vai à queima no dia do cortejo, não vai? Ela foi na latada. E gostou do que viu? Gostou. Pois, eu não fiz nada de mal. Portanto, acho que sim. Ela viu a latada logo no início. Foi. Só no início. Convém, já foi, convém. Eu também, se for ver o cortejo, vejo logo ali ao pé do Senhor Papa. Exato. Ali, junto aos arcos do jardim. Já não vou mais para a zona do parque. Não, não vale a pena. Pois, de facto, há excessos. Não vale a pena dizer que não há, porque há. Há que ter cabeça, não é? Exatamente. Há que saber o que fazer. Pois os excessos podem levar a alguns perigos. Exato. Mas muito bem, estou a ver que as três meninas estão muito adaptadas ao sítio onde estão, estão a gostar, estão felizes, vêm aqui ao estúdio radiantes, contentes por nos reencontrar, mas também felizes por estarem a viver uma nova vida. Pois olha, se calhar vamos marcar encontro lá para o fim do ano, para saber como é que o ano correu, e daqui a três anos, quando as meninas estiverem a acabar a licenciatura, porque depois já tenho aqui voos para longe, não é? Já tenho aqui o mestrado em Lisboa e depois uma ida para Bruxelas para fazer estágio, diz-nos a Catarina, sabe-se lá para onde é que a Rita quer ir, e tu, Lili, como é que vês o teu futuro? Pois, eu gostava de ficar aqui em Oliveira a trabalhar, se fosse possível. Pois, esta era uma das meninas que dizia, quando eu perguntava nas aulas, quem é que aqui vai regressar a Oliveira do Hospital? E a Lili dizia que sim, pois, que ia regressar. Eu gostava, porque é a minha terra. Mas estás a pensar fazer mestrado depois da licenciatura? Sim, pois, isso foi outro problema, porque supostamente o meu curso era integrado, o mestrado era integrado, e este ano decidiram que os do primeiro ano e os do segundo vão ter o mestrado separado da licenciatura. Foi um bocadinho um choque, mas eu planei fazer mestrado, porque com a licenciatura hoje em dia acho que não vou a lado nenhum. Nem sequer entro na ordem dos psicólogos, portanto não me adianta muito. E sim, planei fazer mestrado. Ainda não decidiste o que vais fazer? Não, não. Também ainda tens tempo para pensar. Sim. Muito bem, olha, foi um gosto ter-vos por cá. Espero que o ano vos continue a correr muito bem e provavelmente despedimos para aí até junho. Provavelmente. Muito obrigada pela vossa presença. Até à próxima. Até à próxima. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Cantor e autor norte-americano David Olney morreu este sábado durante uma atuação no festival 38 Songwriters na Flórida. O músico de 71 anos terá sofrido um ataque cardíaco após pedir desculpas ao público e fechar os olhos. O médico se encontrava perante o público e ainda tentou reanimar, sem sucesso. A notícia foi dada por Amy Rigby, colaboradora de música. Morreu um homem maravilhoso, uma lenda, um poeta, escreveu no Facebook. Estava à meia da terceira canção, quando parou, pediu desculpas e fechou os olhos. Todos nós perdemos alguém importante esta noite. Remind me, it's law and disorder, both sides of the line. Here on the border, I spend my time dreaming that love finds a way. And I'll be with you one sweet day, this side or the other. This side or the other. Yearning and longing and hoping our day will come. Dawning, two dreamers in the night, nothing can keep us apart. Nothing, it's law and disorder, both sides of the line. Here on the border, I spend my time dreaming that love finds a way. And I'll be with you one sweet day, this side or the other. This side or the other. Oh, sight of the light here on the border, I spend my time dreaming that love finds a way. And I'll be with you one sweet day, this side or the other, this side or the other, this side or the other, this side or the other. Cem ponto dois, Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás, e desta vez uma ótima notícia. Em Vila do Conde há um eco-hotel de luxo para cães e gatos. Chama-se Domi Canis Catus e é um eco-hotel canino e felino, desenhado de raiz para o efeito. Situado numa zona predominantemente verde e rural, este hotel é um projeto único em Portugal. Não encontramos nada idêntico no país, garantiu o arquiteto que o concebeu, Raulino Silva. Gizado com o objetivo de alojar, temporariamente, gatos e cães. O complexo é composto por 3 edifícios interligados, um dedicado aos felinos, outro aos caninos, constituído separadamente para evitar a convivência de ambos e reduzir assim o ruído que resultaria desse encontro. E um terceiro, dedicado ao atendimento ao público, que inclui a recepção, a loja, a zona de banhos e a tosquia, o consultório médico veterinário e a zona administrativa. Raulino Silva, que se dedica sobretudo ao desenho de habitações e remodelações de apartamentos, recebeu o pedido do cliente em 2015. O promotor pediu-me para desenhar uma casa grande para os seus cães e gatos, como se fosse uma habitação, igual às muitas que têm construído. O desafio deste projeto, ao contrário dos que havia concebido até então, foi o de priorizar o bem-estar animal e não o humano. O edifício, dedicado aos gatos, que tem apenas um piso, tem 12 espaços independentes para o alojamento. O dos cães, de maior dimensão e composto por 2 pisos, pode albergar até 41 animais. Todos os espaços foram pensados com o objetivo de proporcionar aos animais as condições térmicas, acústicas e de salubridade ideais para o seu bem-estar. As zonas exteriores são prova disso mesmo. O parque de treino e recreio e a piscina tornam este hotel num oásis para todos os amigos de 4 patas. A construção de Domi Canis Catus terminou em 2019 e o hotel já se encontra em funcionamento. A diária das boxes felinas, com acesso a todas as comunidades, custa 15€. Os cães podem pernoitar por preços que variam entre os 15 e os 25€, dependendo do grau de personalização da box. Isto é uma ótima notícia, mas obviamente está a ser conscrita àquela zona do país. Parece-me que este hotel tem condições excelentes. Todos nós sabemos que quando vamos de férias ou de fins de semana precisamos que alguém fique com o animal. Nem todas as pessoas têm familiares que possam ficar com os animais. Aqui está uma ótima forma que deve ser multiplicada pelo país para atender a essas necessidades. E os preços, apesar disto ter instalações modernas e excelentes, os preços nem estão exagerados, porque eu conheço, por exemplo, os preços que se praticam em Lisboa em estruturas que não são tão boas como esta e não são muito diferentes. Isto sim é tratar bem os animais, não é, Inês? Exato. Exatamente, porque quando se vai de férias não se abandona o animal, como é óbvio. Ou não se deveria abandonar o animal, embora no nosso país sabemos que infelizmente muita gente faz. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone sem uma estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Eu acho que ainda vais ganhar um Nobel por andares a dizer isto aqui tantos anos. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Bárbara Coquim, que nos vai passar em revista a política. Que política? Aqui de casa, nacional? Boa tarde, senhores ouvintes. Sim, política nacional, e trazemos duas notícias diferentes. Em primeiro lugar, destacar uma ótima notícia. Mário Centeno foi eleito melhor ministro das Finanças do ano pelo Financial Times. A distinção é um reconhecimento da espantosa recuperação económica de Portugal depois do resgate financeiro. O ministro das Finanças português, Mário Centeno, pode olhar para os seus primeiros 12 meses como presidente do Eurogrupo com satisfação bem merecida. A maratona de negociações que envolveram os ministros das Finanças da Zona Euro no início de dezembro terminou com as reformas mais significativas para o bloco da moeda única desde a crise de dívida soberana. O acordo foi alcançado sobre uma série de questões em torno da preservação e da gestão de futuras crises financeiras. Centeno enfrentará ainda mais desafios em 2019. Escreve ainda à revista que todos os anos elege o ministro das Finanças do ano. O The Banker recorda que Mário Centeno foi uma escolha pouco comum para um dos lugares de maior prestígio da União Europeia, sendo o primeiro líder do Eurogrupo proveniente de um país do sul da Europa e o primeiro de um país alvo de resgate durante a crise financeira. A eleição do economista português, doutorado em Harvard, foi um reconhecimento da espantosa recuperação económica de Portugal. O português é também descrito como um líder mais conciliador do que o seu sucessor, João-Anne Dijsselbloem. Pois, boas notícias. Temos um ministro das Finanças que é considerado assim a nível europeu, pois ficamos... Enfim. Claro que sim, independentemente das ideologias partidárias, acho que temos que admitir que Mário Centeno é uma pessoa mais que qualificada para o cargo e tem feito um trabalho de recuperação económica de louvar. E portanto, mas também só pelo facto de ser português, temos que lhe dar todo o mérito por ocupar um cargo tão importante como é o presidente do Eurogrupo, como é presidir o Eurogrupo. E o facto de Mário Centeno também estar a fazer isso com muito mérito. Sim, senhor. A outra notícia é? À semelhança do que falámos na semana passada, portanto, onde fizemos o comentário sobre a primeira volta das eleições do PSD, não poderia deixar de faltar uma análise da segunda volta e, portanto, onde Rui Rio foi reeleito. Luís Montenegro saiu derrotado, mas garantiu ainda que tem futuro político e que vai ao Congresso. Portanto, o atual líder do PSD venceu a segunda volta das eleições diretas com 53% dos votos contra 46% de Luís Montenegro. O resultado é inequivocamente claro, assumiu Rio, que colocou a unidade no partido como não dependente apenas da sua vontade. Ficou uma certeza, Rio não vai fazer uma lista conjunta ao Conselho Nacional, como fez com Santana Lopes há 2 anos. Da parte de Luís Montenegro, ficou uma pista sobre o seu futuro. O anúncio da sua morte política é claramente exagerado. Ao final da noite, já depois do candidato derrotado ter feito a sua declaração, Rui Rio disse poder esperar trabalhar com estabilidade. Foi tempo de marcar as diferenças. Vamos iniciar agora o momento para marcar a unidade. O PSD, por ter umas eleições disputadas, não está partido. Disse, dando no discurso um tom de agregação. Para mim, cabem todos cá dentro. O nosso adversário comum é o PS e a geringonça. Não é naturalmente o PSD. Disse, antes de anunciar os 3 objetivos mais imediatos. O reforço da implantação autárquica e regional nos Açores, a abertura do PSD à sociedade civil, fazer uma oposição forte ao PS, construtiva e credibilizadora e prestar um serviço ao país. Por contraste, o semblante carregado dos apoiantes de Montenegro só se quebrou quando o candidato entrou na sala de um hotel em Lisboa. Luís Montenegro sublinhou a importância de haver unidade no partido, mas rematou o discurso com uma pista sobre o seu futuro, com a capital dos 47% de votos. Não tenho nenhuma previsão sobre o que será o futuro, mas quero dizer, não vale a pena anunciarem a minha morte política porque essa notícia é claramente exagerada. Sublinhou ainda da importância do que o PSD tenha paz e unidade, mas não deixou de apontar responsabilidades a Rui Rio nessa tarefa. Todos temos de contribuir para acabar com a cultura de facção, divisões insustentáveis e agressividades intoleráveis. Mas defendeu ainda que todos têm de colaborar para esse objetivo. Sublinhando que essa unidade começa no líder e disse esperar que Rio tenha a capacidade de devolver a unidade ao PSD. A frase foi recebida na sala com muito bem e com muitos aplausos. Parece que o PSD fica assim pacificado. Sim, portanto, nada mudou, tirando que Rui Rio tem agora uma posição mais credibilizada dentro do partido, esperamos nós, claro. E pronto, e agora é ver como é que vão avançar as coisas. O Congresso vai ser já para o início de fevereiro. Esperemos ter uma oposição forte, também é importante para a democracia. Que as palavras de ambos, o facto de ambicionarem um PSD portanto, com uma unidade, ou seja, não estar tão fragmentado como tem estado, se consiga concretizar e que haja efetivamente uma união dentro do partido, que acho que é o mais importante neste momento. Parece que no próximo fim de semana vai novamente haver congresso de um outro partido. Agora vai ser do CDS, também muito curioso. E, portanto, para a semana teremos nova análise. São 5 candidatos, ao que parece, não é? Portanto, veremos quem é que sai vencedor no congresso. Correto. Do próximo lá, fim de semana. Portanto, no congresso, a forma como se fazem eleições são diferentes. E só para esclarecer os senhores ouvintes, cada partido tem a sua forma de ir a sufrágio. O PSD faz, portanto, eleições às urnas. As chamadas diretas. Que são as chamadas diretas. E, portanto, antes o candidato com mais votos era o candidato eleito, agora vamos o sistema maioritário de duas voltas. Portanto, só quem tem a maioria absoluta é que ganha. Portanto, se o Rio ficasse com mais de 50% na primeira volta, era eleito indiscutivelmente. Portanto, só com maiorias absolutas é que o líder é legitimado. Enquanto no CDS o que acontece é que vai-se a congresso e, portanto, os congressistas, que são, portanto, os delegados eleitos de cada círculo eleitoral, o número de deputados, o número de delegados que vai de cada círculo eleitoral é eleito por método de onde, e, portanto, serão esses delegados que vão votar em cada um dos candidatos. Muito bem, e para a semana veremos quem é. É verdade. Muito bem, estaremos atentos à política nacional. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com o André e com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. Esquilo vermelho de regresso a Portugal após extinção de séculos. Centenas de anos depois de ter sido dado como extinto em Portugal, o esquilo vermelho está de regresso ao país, depois de uma expansão a partir da Galiza, em Espanha. De norte a sul de Portugal já foram avistados cerca de 1.440 esquilos, o que representa um crescimento desde os anos 80, data que marcou o regresso às florestas nacionais. O projeto O Esquilo Vermelho em Portugal, iniciado em setembro de 2013, está ligado à Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e recorre à ajuda dos cidadãos para descobrir por onde anda o esquilo vermelho em Portugal. Já são muitos testemunhos da sua presença em vários pontos do país, do norte ao sul. Muito bem, boas notícias desta vez, porque o esquilo é, de facto, um animal muito simpático e gostamos de o ver por aí. Por acaso, aqui na nossa área, desde o incêndio, não voltei a ver esquilos, que também havia alguns. Provavelmente terão sido muito afetados, mas ainda bem, são boas notícias. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com as notícias e com a Maria Pedro. Portuguesa participa em missão espacial inédita para apanhar cometa primitivo. Uma missão espacial europeia com a participação da astrobióloga portuguesa Zita Martins vai procurar interceptar pela primeira vez um cometa primitivo, inalterado pela radiação do Sol, para obter respostas sobre a origem da vida na Terra. A missão da Agência Espacial Europeia Comet Interceptor, interceptor de cometa em tradução livre, tem lançamento previsto para 2028 e será a primeira a escolher informação sobre um cometa que nunca se aproximou do Sol e por isso se manteve inalterado desde a sua formação. A sonda será um ponto de espera a um desses cometas, disse a USA Zita Martins, especialista no estudo da origem da vida na Terra e a única cientista portuguesa que integra a equipa internacional que vai analisar os dados recolhidos na missão. Depois de identificar o cometa, até então desconhecido, a sonda viajará durante meses ou anos pelo espaço para estar no sítio e no momento certos para interceptar o cometa quando este cruzar o plano da elíptica, o plano da órbita da Terra em relação ao Sol. Todos os dados obtidos serão transmitidos para telescópios terrestres através da sonda principal com a qual comunicam. Para Zita Martins, professora no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, interceptar um cometa primitivo é como entrar na máquina do tempo, uma vez que possibilitará desvendar quais as moléculas orgânicas disponíveis no início da formação do sistema solar e, assim, dar pistas mais concretas sobre a origem da vida na Terra. Os cometas, vulgarmente descritos como bolas de gelo sujas, têm na sua composição, além de gelo, poeira, fragmentos rochosos, gás e compostos orgânicos. A missão Comet Interceptor será lançada à boleia de uma outra, a Ariel, também da ESA, que vai estudar a composição química da atmosfera de exoplanetas, planetas fora do sistema solar, já descobertos e que conta também com a participação de cientistas portuguesas. Muito bem, o que quer dizer que os nossos cientistas, de facto, estão nestas atividades de nível europeu e de nível mundial, o que é excelente. Boa Nova, irresistível. O manager da Adele confirmou em entrevista à Music Week que a cantora britânica irá lançar um álbum novo este ano. O disco será o sucessor de 25, editado em 2015. Quanto mais depressa sair, melhor, afirmou Jonathan Dickens. Embora não exista para já qualquer confirmação oficial neste sentido, aquele que será o quarto álbum de estúdio da Adele deverá ter como título 30, referência à idade com o que planeou. FM Boa Nova. Vamos agora a uma visita, Mafalda. Parece que é uma boa visita pelas feiras magníficas do queijo Serra da Estrela, não é assim? As tradicionais festas e feiras do queijo são realizadas anualmente por várias autarquias da região da Serra da Estrela para homenagearem os pastores e as queijeiras e para promoverem aquele produto artesanal de grande importância económica. A região demarcada da produção do queijo Serra da Estrela abrange vários municípios do interior. O Concelho de Gouveia, no Distrito da Guarda, abre no fim de semana de 21 e 25 de Fevereiro o ciclo anual de eventos de promoção do queijo. No fim de semana de 22 a 25 de Fevereiro acontecem os certames em Ceia e Manteigas. Em Solurico da Beira, a Feira do Queijo será realizada de 28 de Fevereiro a 1 de Março. Também em Março serão também realizados eventos de promoção do queijo Serra da Estrela em Oliveira do Hospital e Fornos de Algodres. No fim de semana seguinte, dias 7 e 8 de Março, é a vez de Tábua. E a 14 e 15 de março destaca da nossa autarquia Oliveira do Hospital, promover a sua festa do Queijo Serra da Estrela, com exposição e venda de produtos endógenos, artesanato, gastronomia, entre outras atividades. Diga-se, sem nenhum bairrismo, que é a melhor de toda a região. O ciclo 2020 das Feiras do Queijo acontece também em Fornos de Algodres, nos dias 20 a 22 de março, com um evento que incluirá, entre outras iniciativas, provas de queijo, exposições e animação. Faça a sua escolha e delicie-se com o Queijo Serra da Estrela, o melhor queijo do mundo. Ora, pois, aqui está uma ótima sugestão para os próximos fins de semana de fevereiro e de março aqui na nossa região. Rádio Boa Nova. Vamos ao cinema, parece que é um excelente filme, provavelmente vai ter, já tem muitas nomeações, provavelmente vai ganhar alguns Oscars e está em exibição. Segundo nos diz aqui o Eduardo Adro. O filme desta semana é Parasitas, do género de drama e thriller, e tem a duração de 132 minutos. Depois de ambos os pais terem perdido os empregos, uma família sul-coreana tenta sobreviver numa pequena cave à custa de biscates. A oportunidade de mudança surge quando Ki-Wo, o filho, é recomendado por um amigo para substituir como explicador de inglês em casa de uma família abastada. Lá vai conhecer Da-hee, a sua jovem e atraente nova aluna. Ao perceber que os donos da casa procuram uma professora de artes para a filha mais nova, Ki-Wo tem uma ideia, sugerir o nome de uma conhecida sua que, na verdade, é a própria irmã. A partir daqui tudo se descontrola. Palma d'Or no Festival de Cinema de Cannes, uma comédia negra sobre injustiças sociais com a assinatura do aclamado realizador sul-coreano Bong Joon-ho. Está em exibição nos cinemas de Coimbra. Muito bem, uma ótima sugestão para este fim de semana. Rádio Boa Nova. Vamos agora a uma sugestão de leitura para evocar um dos nossos grandes poetas com a Matilde Gouveia. Caros ouvintes e leitores, no passado dia 17 de janeiro, assinalaram-se 25 anos da morte de um dos nossos maiores poetas, Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, autor de uma produção literária vasta e variada. Nasceu em São Martinho de Anta em 1907. Depois de uma experiência de imigração no Brasil, durante a adolescência, cursou medicina em Coimbra, onde passou a viver e onde veio a falecer em 1995. Foi poeta presencista numa primeira fase. A sua obra abordou temas bucólicos, a angústia da morte, a revolta, temas sociais como a injustiça e a liberdade, o amor, e deixou transparecer uma aliança íntima e permanente entre o homem e a terra. Recebeu o Prémio Camões em 1989 e o Prémio Vida Literária em 1992. Da sua vasta obra, escolhi Bichos, um universo desenhado em 14 contos, onde humanos e animais partilham características e também as vicissitudes da vida, colocando questões fundamentais sobre a sociedade e a própria experiência. Este clássico da literatura portuguesa foi publicado pela primeira vez em 1940. Cada um dos 14 contos tem uma personagem, um animal humanizado ou um humano que é quase animal, e todos vivem em luta com a natureza, Deus ou consigo mesmo. Diferentes entre si nas suas particularidades, estes bichos, animais e humanos estão todos na mesma barca de Noé, a Terra-mãe, irmandados numa luta igual pela vida e pela liberdade. As suas histórias apelam à interpretação porque representam dilemas muito humanos, mas partilhados quer pelos humanos, quer pelos animais. O homem é, neste livro, mais um bicho entre os outros e não ocupa um lugar privilegiado na criação. Visita ou revisita a obra de Miguel Torga. Aqui está uma ótima sugestão. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora novamente com André Silva e com Pensar Mata. O terremoto que abalou Portugal em novembro de 1755 pode ter sido há alguns séculos. No entanto, várias expressões populares relacionadas permanecem ainda hoje no vocabulário português, apesar de pouco saberem a sua origem. Se dermos hoje um passeio por Lisboa, encontramos ainda muitas igrejas, antigas capelas e belíssimos conventos, como o Convento da Trindade e o Convento do Carmo. Convento da Trindade, da Ordem dos Trinitários, que seriam religiosos que resgatavam os cativos dos mouros, e o Convento do Carmo, fundado por Dom Nuno Álvares Pereira, dedicado à educação religiosa. Quando o sismo atingiu a cidade de Lisboa no dia Todos Santos, a 1 de novembro, os dois conventos, bem como muitos outros locais religiosos, ruíram. Deste acontecimento, temos a expressão cair o Carmo e a Trindade, que é utilizada para referir um acontecimento negativo ou algo que se pensa ter grandes proporções. Apesar de toda esta desgraça em Lisboa, quando o maremoto que sucedeu ao terremoto atingiu um dos pontos mais altos da cidade, Campo de Ourique, mas não destruindo nada, houve ainda quem desse humor à situação, dizendo que foi res vés Campo de Ourique. Pois aqui está, muito interessante. Ficamos a perceber, afinal, a origem destas duas expressões que são tão populares. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Monstrinha 20 anos. De 18 a 29 de março de 2020, a Monstrinha vai comemorar os seus 20 anos e o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital é a escola parceira deste evento. Estivemos no dia 14 de janeiro na Cinemateca Júnior na apresentação oficial deste programa. Esta é uma oportunidade única para os nossos alunos assistirem aos melhores filmes de animação que se realizam em todo o mundo e dedicados especialmente ao público infantil e juvenil. A Monstrinha terá sessões de cinema no São Jorge, no Teatro Meridional, no Centro Cultural de Carnide, na Academia Almadense, no Auditório Carlos Paredes, no Cineteatro Vianense, no Museu Nacional de Etnologia e nos auditórios de muitas escolas pelo país, e estará também na nossa. Jardim de Infância de Alvoco. Tarde de avós e netos no Servac IPSS de Alvoco das Várzeas, com a participação de avós e das crianças do Jardim de Infância. Este foi mais um exemplo do convívio entre gerações. Nevou no Jardim de Infância de Oliveira do Hospital. Na passada terça-feira, nevou neste Jardim de Infância. Após uma partilha de ideias sobre o inverno, a educadora decidiu fazer bonecos de neve. Mas a neve verdadeira não quer vir até nós, decidiram fabricar neve artificial e moldaram bonecos bem divertidos. Terminamos aqui mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Hoje tivemos ainda, como convidadas, ex-membros do Clube de Rádio. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova. Sem que nada fizesse prever, Eminem lançou esta madrugada um álbum novo. O disco tem como título Music to be Murdered By e é o 11º da carreira do rapper que editou Kamikaze em 2018. Composto por 20 temas, Music to be Murdered By conta com as colaborações de nomes como Ed Sheeran, Black Doe, K-Tip, Anderson .Paak e Juicy WRLD, entre outros. You don't know shit, no. You just want all my money. I was hopeless, no. Now focus, no. Where the fuck is the party? And I hold this, oh, oh shit, no. That's it, yeah. So sick, oh. No shit, no. Damn, yeah. I'm getting too fucking over this, yeah. But still is explosive with, just load the clip, two pistols on hip, both are gripped. I hold them at shoulder width, took a stab in the dark and broke the tip of my knife off, but your throat is slit, cause I'm cutthroat to the utmost with it, the ultimate. I just let the poker chips fall what they were supposed to fit, yeah. Now those days are over, scrape it, changing sofas, trying to save it, Kroger, yeah. So why would I give a fuck about that? I've been Trader Joe. How about that? I'm paid as Oprah. Think I may have broke the scale, cause the wait is over. But wait, hold up, cause they say I almost lost it. I had to reach back and lock it. Yeah, you almost got me. I had to reach back and lock it. Pathetic and salt, cause I'm getting green, incredible Hulk, cause I usually get it in bulk, but I still will stomp your head to a pulp, yeah. You want smoke, got the decal like Method Man, so get ready to die from secondhand, get a whiff of the doctor's medicine, like sedatives, you get popped, Excedrin, cause you can get it like over the counter, like I just left the damn concession stand, a mic in my hands, a weapon, I put that on everything like ranch, I'll never land, I'm too fly, I don't plan to ever Cinderella man, what I am is better than every single one of you, whether separate or all of you band together, and I put the game on the pill, now my shady babies are all stillborns, meaning abortions that live cause they were stillborn. I can heal them with nails born. You about to experience euphoria. I'm a true warrior, got the plug like true warrior. Give me the cue like I'm schoolboy, and I treat the beat like a pit bull with judo with true toys. Destroy it, cause boy, I almost lost it. I had to reach back and lock it. Yeah, you almost got me. I had to reach back and lock it. Yeah, you almost. Almost, but I got it. You're almost.